veja bem, minha história também não é muito diferente da de ninguém. Já sorri, já chorei, já perdi, já ganhei, já menti, já roubei, pelo vale passei e acreditei no mundo melhor, afundado no álcool, no crack, no pó. Vários mano ao redor, sem futuro também, pois nunca está só quando tem as de 100. As portas se abrem, as mina também. No escuro difícil saber quem é quem. Mas um nego drama, num poço de lama, bem longe da luz, bem longe da fama. Condenado a 12 anos de cana, separado do mundo, das pessoas que ama. Sem reação, sem voz ativa, na solidão, sem perspectiva. Só papel e caneta e uma breve mensiva, mensiva, mensiva. Que eu tô da senhora, já não aguento mais, mó vontade de ir embora. E o pai melhorou, já saiu do hospital. A senhora me falou que ele tava bem mal. No dia da visita mando um beijo pra ele e dá por mim um abraço daquele. Fala que eu tô bem, não preocupa ele não, que logo tamo aí, todo mundo juntão. Sentado na sala, vendo televisão, ou jogando truco, ouvindo Jorge Aragão. As raridades são os seus prediletos, Noel, Jamelão, Cartola, Niceto. Na mente os flash, as recordação. No peito rancor, mágoa, aflição. Sentimento de culpa, desilusão. Mais um pecador em busca do perdão. De joelhos na cela, com a Bíblia na mão. Na mão. Semana, visita na ilha. Já faz uma cota que eu não vejo minha filha. Deve tá grandona, bem diferente, com nossos traços, inteligente. Já são 9:30, não chegou ninguém. Nunca atrasou, pô, será que não vem? Me deu um barato estranho, uma cabreiragem. E eu com o olhar fixo na carceragem. É, já era, melhor desencanar. Não veio, não veio, não adianta chapar. O dia vai ser longo, cruel e sem graça. A hora na cadeia, sem chance não passa. O mano do barraco tá me ligando, acenando com a mão, gesticulando. Dá licença aqui, fala aí qual que é. Piriri pra você, DJ, sua mulher. Amor, tenha fé, muita calma, entendeu? Nessa madrugada, seu pai faleceu.